Ficheiro 5. Ela examinou-me de cima a baixo com um olhar perspicaz, avaliando os braços e pernas nervosamente contraídos e o olhar ligeiramente vitrificado. Só trouxe duas chávenas, porque pensei que talvez a senhora Randall quisesse acompanhar-me à cozinha. Tenho um pouco de... Não esperei pela conclusão do seu convite e levantei-me prontamente. Pude ouvir as teorias a irromperem outra vez nas minhas costas enquanto atravessávamos a porta de vai-e-vem que leva à cozinha. O chá era verde, quente e perfumado, com pedaços de folhas a darem voltas no líquido. Fiz, pousando a chávena. Há muito tempo que não bebia um oolong. A senhora Graham anuiu, radiante com o meu prazer na sua bebida. Ela esmerara-se, colocando paninhos de renda bordados à mão, sob as chávenas de porcelana fina, e oferecendo natas espessas a acompanhar os scones. Sim, não o consegui arranjar durante a guerra. No entanto, é o melhor para a leitura. Tive muita dificuldade com o Earl Grey. As folhas despedaçam-se tão depressa que é difícil ler qualquer coisa nelas. Ah, a senhora lê folhas de chá? Perguntei divertida. Nada poderia estar mais distante da concepção popular de uma adivinha cigana do que a senhora Graham, com a sua permanente curta e grisalha e o seu colar de pérolas de três voltas. Um gole de chá percorreu visivelmente o pescoço longo e vigoroso e desapareceu sob as contas reluzentes. Ora, certamente, minha querida. Assim como a minha avó me ensinou, e a avó dela, antes dela. Esvazie a sua chávena e verei o que tem aí. Ficou em silêncio por um longo tempo, de vez em quando inclinando a chávena para iluminá-la melhor, ou girando-a lentamente nas palmas magras para obter um ângulo diferente. Pousou cuidadosamente a chávena no pires, como se receasse que esta fosse explodir-lhe no rosto. As linhas em torno da sua boca aprofundaram-se e as sobrancelhas uniram-se numa expressão intrigada. Bem, disse finalmente, esta é uma das mais estranhas que já vi. Ai, sim, eu ainda achava graça, mas comecei a ficar curiosa. Vou conhecer um estranho alto e moreno ou fazer uma viagem através do oceano? Talvez, a senhora Graham percebeu o tom irónico na minha voz. E repetiu, sorrindo ligeiramente. E talvez não. É isso que é estranho na sua chávena, minha querida. Tudo nela é contraditório. Há a folha curvada para uma viagem, mas está cruzada pela folha partida, que significa permanecer no mesmo lugar. E há estranhos, sem dúvida, vários. E um deles é o seu marido, se li bem as folhas. O meu ar zombateiro dissipou-se um pouco. Após 6 anos separados e 6 meses juntos, o meu marido, de certa forma, era realmente um estranho. Embora eu não conseguisse ver como uma folha de chá podia saber isso. A senhora Graham continuava com a testa franzida. Deixe-me ver a sua mão, minha filha, disse. A mão que segurou a minha era ossuda, mas surpreendentemente quente. Uma fragrância de alfazema emanava da cabeça grisalha que se inclinava sobre a palma da minha mão. Examinou-a cuidadosamente durante um longo momento, de vez em quando traçando uma das linhas com o dedo, como se seguisse um mapa cujas estradas acabassem todas nas águas de uma costa arenosa ou em terras ermas e desertas. Bem, e o que diz aí? Perguntei, tentando manter um ar despreocupado. Ou o meu destino é demasiado horrível para ser revelado? A senhora Graham ergueu os olhos inquiridores e fitou o meu rosto pensativamente, mas continuou a segurar a minha mão. Sacudiu a cabeça, enrugando os lábios. Ah, não, minha querida, não é o destino que está na sua mão, apenas a semente dele. Inclinou a cabeça para um lado, considerando o que dizia. Como sabe, as linhas da mão vão mudando ao longo do tempo. Noutro momento da sua vida podem ser bastante diferentes do que são agora. Não sabia isso. Pensei que nascíamos com elas e pronto. Reprimi uma vontade premente de retirar a minha mão. Nesse caso, de que adianta a leitura da mão? Não queria parecer mal educada, mas estava a achar aquele escrutínio um pouco desconcertante, especialmente depois da leitura das folhas de chá. A senhora Graham sorriu inesperadamente e fechou os meus dedos sobre a palma da minha mão. Ora, as linhas da sua mão mostram quem é, querida. É por isso que mudam, ou deviam mudar. Algumas pessoas não mudam, naquelas suficientemente infelizes para nunca mudarem interiormente, mas poucas são assim. Apertou a minha mão dobrada e deu-lhe uma palmadinha. Duvido que seja uma delas. A sua mão já demonstra mudanças demais para alguém tão jovem. Deve ser por causa da guerra, é claro, disse, como se falasse para si mesma. Fiquei de novo curiosa e abri a mão voluntariamente. O que sou então, segundo a minha palma? A senhora Graham franziu o senho, mas não me segurou a mão outra vez. Não sei dizer. É estranho, porque a maioria das mãos tem semelhanças. Repare, não estou a querer dizer que se vimos uma, vimos todas. Mas em geral é assim. Há padrões, sabe? Sorriu de repente um sorriso estranhamente simpático, exibindo dentes muito brancos e evidentemente postiços. É assim que uma adivinha funciona. Faço isto para a quermesse da igreja todos os anos, ou fazia antes da guerra. Acho que voltarei a fazer agora. Uma jovem entra na tenda e lá estou eu, ostentando um turbante com uma pena de pavão que peço emprestada ao Sr. Donaldson e vestes de esplendor oriental, que é o roupão do vigário, repleto de desenhos de pavões e amarelo como o sol. Bom, eu examino-a de cima a baixo, enquanto finjo estar a olhar para a sua mão, e vejo que usa uma blusa decotada quase até ao umbigo, um perfume barato e brincos que vão até ao pescoço. Não preciso de uma bola de cristal para lhe dizer que terá um filho antes da festa do ano que vem. A senhora Graham fez uma pausa, os olhos cinzentos, acesos de malícia. Mas se a mão que estiver a segurar não tiver anéis, é diplomático prever primeiro que ela se casará em breve. Ri-me, e ela também. Então a senhora não examina as mãos delas? Perguntei. Só para verificar os anéis? Ela pareceu surpresa. Ah, claro que examino. Só que geralmente já sabemos com antecedência o que vamos ver. Fez um sinal com a cabeça, indicando a minha mão aberta. Mas nunca vi um padrão assim antes. O polegar, grande, nesse momento ela inclinou-se para a frente e tocou-lhe ao de leve. Isso não mudaria muito. Significa que tem força de vontade e uma determinação que dificilmente pode ser contrariada. Piscou-me o olho. Imagino que o seu marido já lhe tenha dito isso. Da mesma forma, isto aqui apontou para um montinho carnudo na base do polegar. O que é? Chama-se Monte de Vênus. Comprimiu os lábios finos com força, embora não conseguisse impedir os cantos de se elevarem. Num homem, eu diria que significa que ele gosta de mulheres. Numa mulher, é um pouco diferente. Para ser delicada a esse respeito, farei uma pequena previsão e direi que o seu marido provavelmente não se afastará muito da sua cama. Deu uma risada surpreendentemente profunda e imoral e eu corei. A idosa governante examinou a minha mão outra vez, batendo com o indicador em riste aqui e ali para enfatizar as suas palavras. Bem, vejamos. Uma linha da vida bem definida. Está com boa saúde e é provável que permaneça assim. A linha da vida está interrompida, o que significa que a sua vida sofreu uma grande mudança. Bem, isso é verdade para todos nós, não é? Mas a sua é mais retalhada do que costumo ver, toda aos pedaços. E a sua linha do casamento, sacudiu a cabeça outra vez, é dividida. Não é incomum, significa dois casamentos. A minha reação foi de descrença, que reprimi imediatamente. Mas ela percebeu e no mesmo instante ergueu o olhar. Achei que devia ser uma adivinha muito perspicaz. A cabeça grisalha anuiu, procurando tranquilizar-me. Não, não, menina, não significa que vá acontecer alguma coisa ao seu marido. É que, se acontecesse, e ela enfatizou-se, apertando ligeiramente a minha mão. A menina não seria do tipo que iria definhar e ficar de luto o resto da sua vida. O que significa é que é uma dessas pessoas capazes de amar novamente se perder o seu primeiro amor. Semicerrou os olhos míopes na direção da minha mão, percorrendo delicadamente com uma unha dura e bicuda a minha profunda linha do casamento. Mas a maioria das linhas do casamento é interrompida. A sua bifurca-se. Ergueu os olhos com um sorriso brincalhão. Com certeza não é uma bígama em segredo, pois não? Sacudi a cabeça rindo. Não. Quando teria tempo para isso? Em seguida virei a mão, mostrando o bordo externo. Ouvi dizer que as pequenas marcas no lado da mão indicam quantos filhos vamos ter. Esperava ter falado em tom casual. O decepcionante lado externo da minha palma era completamente liso. A senhora Graham sacudiu a mão, desdenhando a ideia. Que disparate! Depois de ter um ou dois filhos, vai ter linhas aí. Provavelmente vai tê-las no rosto. Não prova nada de antemão. Ah, não? Fiquei tolamente aliviada ao ouvir aquilo. Estava prestes a perguntar se as linhas profundas na base do meu pulso significavam alguma coisa, um potencial para o suicídio? Quando fomos interrompidas nesse ponto pelo reverendo Wakefield, que entrou na cozinha com as chávenas vazias, colocou-as na pia e começou uma busca desajeitada e espalhafatosa no armário, obviamente na esperança de que alguém fosse ajudá-lo. A senhora Graham pôs-se de pé num salto para defender a santidade da sua cozinha e, empurrando o reverendo habilmente para o lado, começou a reunir acompanhamentos para o chá na bandeja para levar ao gabinete. Ele puxou-me para o lado para não atrapalhar. Por que não vem ao gabinete tomar outra chávena de chá comigo e com o seu marido, senhora Randall? Fizemos uma descoberta extremamente gratificante. Pude notar que, apesar do aparente comedimento externo, ele estava esfuziante de alegria com o que quer que tivessem descoberto, como uma criança com um sapo no bolso. Obviamente eu teria de ir ler o rol da roupa suja do capitão Jonathan Randall, o recibo do arranjo das botas ou algum outro documento igualmente fascinante. Frank estava tão absorvido com os papéis corroídos que mal ergueu os olhos quando entrei no gabinete. Entregou-os relutantemente nas mãos gorduchas de vigário e deu a volta para ficar de pé junto dele e espreitar por cima do seu ombro, como se não pudesse suportar que os papéis ficassem fora da sua vista nem um instante. Sim? Perguntei educadamente, manuseando os pedaços de papéis encardidos. Sim, muito interessante. Na realidade, a floreada caligrafia manuscrita estava tão desgastada e era tão rebuscada que não parecia valer a pena decifrá-la. Uma folha, mais bem preservada do que o resto, ostentava uma espécie de timbre no cimo. O Duque de Sandringham, não é? Perguntei, analisando atentamente o timbre, com a figura desbotada de um leopardo deitado e as letras impressas embaixo, mais nítidas do que o texto manuscrito. Sim, isso mesmo, disse o vigário, ainda mais radiante. Um título agora já extinto, como sabe. Não sabia, mas confirmei inteligentemente com o aceno da cabeça, conhecendo como conhecia os historiadores no afã desvairado da descoberta. Raramente era necessário mais do que anuir com a cabeça de vez em quando, exclamando, ah, sério? Ou, absolutamente fascinante, a intervalos apropriados. Após uma certa dose de troca de deferências entre Frank e o vigário, o último ganhou a honra de me contar a descoberta. Evidentemente, toda aquela papelada velha indicava que o antepassado de Frank, o famoso Black Jack Randall, não fora apenas um valente soldado da coroa, mas um agente de confiança e secreto do Duque de Sandringham. Quase um agente provocador, não diria, Sr. Randall? O vigário passou elegantemente a bola a Frank, que não perdeu a oportunidade. Sim, é verdade. A linguagem é muito velada, é claro. Virou as páginas delicadamente com o indicador bem limpo. Ah, a sério? Exclamei. Mas parece, por esses documentos, que Jonathan Randall foi incumbido da tarefa de trazer à luz sentimentos jacobitas, se existissem alguns, entre as proeminentes famílias escocesas da sua área. O objetivo era eliminar qualquer baronete e chefe de clã que pudesse albergar simpatias secretas nessa direção. Mas isso é estranho. O próprio Sandringham não era suspeito de ser um jacobita. Frank virou-se para o vigário com o senho franzido numa expressão inquiridora. A cabeça lisa e careca do vigário enrugou-se numa expressão idêntica. Ora, sim, acho que tem razão. Mas espera, vamos verificar no Cameron. Deu um salto em direção às prateleiras cheias de volumes com capa de couro. Ele menciona realmente o Sandringham. Absolutamente fascinante, murmurei, deixando a minha atenção desviar-se para a enorme placa de cortiça que revestia uma das paredes do gabinete, do chão ao teto. Estava coberta com uma impressionante diversidade de objetos, a maioria papéis de algum tipo, contas de gás, correspondência, avisos do Conselho Diocesano, páginas soltas de romances, bilhetes do próprio punho do vigário, mas também pequenos itens, como chaves, tampas de garrafas e o que pareciam pequenas peças de um carro, presas com tachas e cordel. Dei uma olhadela lânguida à miscelânea, mantendo um dos ouvidos sintonizados na discussão que transcorria atrás de mim. O Duque de Sandringham fora provavelmente um jacobita, concluíram. A minha atenção foi atraída por um mapa genealógico, pregado com cuidado especial à parte, com quatro tachas, uma em cada canto. O cimo do mapa incluía nomes datados do começo do século XVII. Mas foi o nome na parte inferior do mapa que chamou a minha atenção. Roger W. Mackenzie Wakefield. Desculpe-me, disse, interrompendo a discussão sobre se o leopardo no timbre do duque tinha um lírio na pata ou seria um açafrão. Essa é a árvore genealógica do seu filho? Hein? Ah, sim, é, sim. Tendo a atenção desviada, o vigário aproximou-se à pressa, mais uma vez radiante. Desprendeu cuidadosamente o mapa da parede e colocou-o na mesa, à sua frente. Não queria que ele esquecesse a própria família, explicou. É uma linhagem muito antiga, do século XVII. O dedo indicador grosso e curto traçou a linha de ascendência quase reverentemente. Dei-lhe o meu próprio nome porque me pareceu mais adequado, já que ele vive aqui. Mas não queria que esquecesse as suas origens. Esboçou um sorriso contrafeito. Receio que a minha própria família não seja um motivo de orgulho em termos de genealogia. Vigários e curas, com um ou outro livreiro para variar, e só pode ser localizada até 1762. Registros bastante fracos, sabe? Disse abanando a cabeça pesarosamente diante da letargia dos seus antepassados. Já estava a ficar tarde, quando finalmente deixámos a residência do vigário, que prometeu levar as cartas para a cidade, para copiá-las logo de manhã cedo. Frank foi a tagarelar alegremente sobre espiões e jacobitas durante a maior parte do caminho de volta à pousada da senhora Baird. Finalmente notou o meu silêncio. — O que foi, amor? — perguntou, pegando-me atenciosamente no braço. — Não te sentes bem? A pergunta foi feita num tom misto, de preocupação e esperança. Não, estou perfeitamente bem. Só estava a pensar. Hesitei, porque já havíamos discutido a questão anteriormente. Estava a pensar no Roger. Roger? Fiz um gesto de impaciência. Realmente, Frank, como pode ser tão desligado? Roger, o filho do reverendo Wakefield. Ah, sim, é claro, disse vagamente. Uma criança adorável. O que tem ele? Bem, é que existem muitas crianças como ele, órfãs. Lançou-me um olhar penetrante e sacudiu a cabeça. Não, Claire. Realmente gostava, mas já te disse como me sinto a respeito da adoção. É que não iria sentir-me bem em relação a uma criança que não é Bem, do meu próprio sangue. Sei que isso é ridículo e egoísta da minha parte, mas é assim que me sinto. Talvez mude de ideias com o tempo, mas agora. Andámos alguns passos num silêncio pesado. De repente ele parou e virou-se para mim, tomando as minhas mãos. Claire, disse com voz rouca, eu quero o nosso filho. És a coisa mais importante do mundo para mim. Quero que sejas feliz acima de tudo, mas quero, bem, quero-te para mim. Receio que uma criança de fora, com quem não temos nenhum relacionamento verdadeiro, venha a ser um intruso, e eu iria ressentir-me disso. Mas poder dar-te um filho, vê-lo crescer em ti, vê-lo nascer, sentiria que ele era mais uma extensão de ti, talvez, e de mim, uma parte verdadeira da família. Os seus olhos estavam arregalados, suplicantes. Sim, tudo bem, compreendo. Estava disposta a abandonar o assunto, por enquanto. Virei-me para continuar a andar, mas ele tomou-me nos braços. Claire, amo-te. A ternura na sua voz era irresistível e apoiei a cabeça no seu casaco, sentindo o seu calor e a força dos seus braços à minha volta. Também te amo. Ficámos ali abraçados alguns instantes, balançando ligeiramente ao vento que varria a rua. De repente, Frank recuou um pouco, sorrindo para mim. Além do mais, disse num sussurro, alisando os meus cabelos revoltos pelo vento, ainda não desistimos, pois não? Devolvi o sorriso. Não. Tomou a minha mão, enfiando-a carinhosamente na dobra do braço, e voltámo-nos na direção da nossa hospedaria. Pronta para nova tentativa? Sim, por que não? Caminhámos a passos largos, de mãos dadas, em direção a Gearside Road. Foi a visão de Barach Mor, a pedra do povo picto, que se ergue na esquina dessa rua, que me fez lembrar outro monumento antigo. Esqueci-me, exclamei. Tenho uma coisa impressionante para te mostrar. Frank baixou os olhos para mim e puxou-me mais para junto de si. Apertou a minha mão. Eu também, disse rindo. Podes mostrar-me a tua amanhã.